o meu mundo. Vou muito sem dar pala, aquela calada, vagabundo. Segundo vira de fundo e não pega em nada. Quer me de dia, continua sua correria. Pra não ser mais um filho da puta com a cara na guia. Os ganso, só quer que mais um mano dê entrada. Pra fita tá registrada. E tem mais um ser humano sem missa, dando carniça na beira da estrada. Sua mãe chora com a desgraça, ninguém abraça. Deixou seu nome na praça, morre de graça. É sem dó. Vagabundo aperta e cai no mundo de boa, ó. Fica de à toa, e cabelo a voa, zoa. Com a vida, acreditado, no crack, no boy, bicho, nós se importa. Que é a única forma de sair dessa vida torta. Tá nesse lugar, com a parte do bar, mar de droga e álcool. Que é pra deixar nós calmos, no salmo, achando que tá salvo. Mas nós sabe que é falso, tem sempre alguém no seu encalço. São Paulo, é só ver os pivetes descalços no asfalto, no palco, no seu álbum. Se liga, ladrão, que no saldo dos assaltos, não é sempre nós que puxa o cão. Num palco que tem maquiagem nem talco, é só disposição, o saldo. É uma pá de irmão numa rebelião, algo que o Brasil viu, um barril de pólvora. E nessa droga eu tô num covil de cobra que mostra que o rap é o exame de próstata dos boy. Precisa enfiar o dedo no toba deles pra eles passar vexame e pensar em nós. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. Aqui é sonora de um filme de terror. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. Aqui nós tem emprego pra pobre sem sorte. Pra mais de 100 negros que correm da morte, é mágico. O tráfico é trampo o ano inteiro, é prático, mas é trágico. É o cotidiano sangrento que vivemos fugindo, sofremos fingindo, não tendo caminho. No perreio, comendo espinho, sem dinheiro, sem ele nem beira. Morrer por besteira, sofrer por asneira, sem ver a verdadeira sujeira. Se prender na coleira da ilusão, sem entender a maneira de sair da desilusão. A novela não revela a sequela da viela. O sangue da gangue escorre lá na favela, não é grupo. Somos fruto do descaso, é realidade. O que eu canto é o desencanto dos barrancos da cidade. A desigualdade invade a sociedade. O morro pede socorro e dá o troco da sua maldade. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. Aqui é sonora de um filme de terror. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. Já tamo pinel, desse papel cruel, mel. Que bebemos é o veneno da cascavel. Tá vendo nada, cai do céu. Não temo Papai Noel, porra de Dindombel. Toma o léu nessa torre de Babel. E carregamos o véu de seu réu. E somos o que se cria. A guerrilha urbana com os hotéis, dos bacanas que se adentram nos correria. E só se manca quando se espanta com a pior notícia, com a família do drama. Da fama, do filho que não trampa. Da menina na banca, rodou, voltou, tentou outra lança. E dançou, tomou um pipoco de um segurança. Da insegurança que nós suporta nessa lança. Os boys se importam, não. Só que de repente o drão tapa o dedo no cão. Bem de frente da sua mente te pede. Vai tio, vai tio, sai do carro. Desce, se mexe, se não vai pro saco. O clima de ira que fica na fita dá poder. De acelerar, tirar, matar pra não morrer. Pro cê ver que seus bens vai virar pó, não é de ninguém. E quem tem dó, cê não tem. De quem tá sem um vintém. Bem-vindo ao lixo, é isso que eu vivo. O risco que eu arrisco de assinar um artigo. É, eu sou o bicho que cê criou, meu senhor. A sua falta de amor põe alto meu rancor. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. A trilha sonora de um filme de terror. Esse é meu mundo, o rumo da dor, o duro que eu dou, a cor do terror, é do amor e o pavor. É, vagabundo, a trilha sonora de um filme de terror. Sem justiça não há paz, mas temos que fazer mais, correr atrás.